Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Ey, yo, ich hab so das Gefühl, dieser Tag heute wird dope. Reiß alle Fenster raus und dann dreh die Mucke auf. Leg die Fernbedienung weg, leb den Film so wie ich. Mais um podcast, começando aí. Vamos lá, que hoje tem muita coisa. Quer dizer, muita coisa não, né? Tem uns negócios aí pra falar, que eu quero falar, né? Eu quero começar aqui, lendo aqui um artigo pra você na íntegra aqui. Esse é um artigo que eu tinha guardado já fazia muito tempo. E o pessoal tava até compartilhando, mas é tanta coisa pra poder comentar disso aqui. Vamos lá. A mulher negra não é vista como sujeito para ser amado. Para a ativista do movimento negro Stephanie Ribeiro, 52,52 dados do IBGE da população feminina negra vive hoje no Brasil em celibato definitivo. Eu não sei que pesquisa que é essa que fizeram com todas as negras do Brasil, IBGE, dizendo que elas vivem em celibato definitivo. Vamos lá, o texto é meio grandinho, eu vou tentar achar uns pontos de destaque aqui. Aqui na... vamos lá pelo começo. Cadê, porra? No dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, não sei o quê... Cláudia procurou mulheres negras formadoras de opinião e militantes da causa para discutir temas como apropriação cultural, racismo e representatividade. Como resultado, lançamos uma série de entrevistas, não sei o quê. Clara, reta e completamente preta, rara, sem você. Solto quase morto, corpo, o meu corpo, caminha na minha sombra. Os versos integram a letra, integram a música Solto, entoada por Elza Soares, uma mulher negra e periférica. Tá vendo, ó? Essa galera se acha especialíssima. Por quê? Porque é negra, porque é pobre e... É, só por isso, porque é negra e porque é pobre. Sendo que, até onde eu sei, negro não é minoria no Brasil. Negro é maioria. Existe mais negro no Brasil do que branco. Mas vamos continuar aqui. Aqui, ó. Mais da metade da população feminina de pele preta vive hoje no Brasil em celibato definitivo e não por escolha própria. A mulher negra não é vista como sujeito para ser amado. Veja também, ser negro no Brasil é saber, é nascer sabendo que terá de resistir. Vai se fuder. De que maneira você acredita que a solidão da mulher negra tem como um dos seus principais pilares o racismo? Vamos ver. Ela vai tentar ligar racismo com solidão da mulher negra. Comecei a falar sobre esse assunto depois que tive contato com o último censo, não sei o quê. Comprovou 70% dos brasileiros se casam com parceiros da mesma cor, isso é pessoas brancas, se casam com pessoas brancas, mas 52, não sei o quê. Principalmente aqueles de pele mais escura ficavam sozinhas, como se fosse uma espécie de celibato definitivo. E pra mim isso não reflete uma escolha própria. Não reflete uma escolha própria você escolher com quem você vai casar. Mas sim uma consequência de várias outras questões. Tá, várias outras questões. Não é escolha própria. Alguém te obrigou a casar com aquela pessoa. Foi por pressão das outras pessoas, da sociedade, né? Ah, cadê? Aí depois ela começa a falar umas groselhas aqui que não tem nada a ver. Aqui, ó. Meu primeiro contato mais profundo, ela tá falando aqui sobre a afetividade da mulher negra. Ocorreu através do livro Virou Regra, da Claudete Alves, que aponta que esta não é uma discussão sobre você estar ou não num relacionamento, mas sobre você estar e não se sentir amada. Não se sentir amada. É um negócio tão subjetivo, tão... tão... Meu Deus do céu. Ela acha que por ela ser negra, ela não se sente amada. Mas não porque ela é chata, não porque ela enche o saco, mas é porque ela é negra. Porque o namorado dela é racista. Não se sentir respeitada, não poder contar com o companheirismo do seu parceiro. Porra! Que porra é essa? Que tipo de gente tá escolhendo pra namorar? Acredito que a principal... Acredito que a principal justificativa para a solidão a dois gira em torno do fato de que a mulher negra não é vista como sujeito para ser amado. Tá, a gente escolheu que mulher negra não é para ser amado. Só mulher branca. Conscientemente. Tanto é que não tem mulher negra casada por aí. Não tem mulher negra feliz por aí. Por quê? Porque ela é vista como um ser pra não ser amado. Pra poder chutar, pra poder odiar, pra você... Enfim, sei lá. Não sei o que ela quer dizer com isso. Aí depois ela lê um outro livro aqui que também versa sobre o papel afetivo e a construção da identidade da mulher negra. Tá vendo, cara? Essa galera, ela não quer ser ela mesma. Ela quer ter uma identidade de mulher negra. Ela diz que ela luta contra estereótipos de padrão. Ela diz que ela luta contra as pessoas que dizem que elas são todas iguais. Mas ela quer criar, ela quer uma construção do papel afetivo, a construção da identidade da mulher negra. Mulher negra tem que ter uma construção de identidade. Vamos lá. Gosto é uma construção social? Como se aplica nesse caso? Aí vamos lá. Eu já sei mais ou menos o que que ela vai falar. Vai falar que a sociedade ela impõe para você que tal coisa é bonita, tal coisa não é. E que você é obrigado a acreditar nisso, porque a sociedade inteira está dizendo isso. Vamos lá. Desde que você nasce inserido nessa sociedade, há várias construções sociais que vão recair, tá vendo? Vão recair sobre você, invariavelmente, mesmo que você não queira. A ideia do lugar social que você ocupa depende de toda a construção social que imaginam ser ideal para uma mulher bonita ou para um homem bonito, o padrão estético. Ela tá falando que tem lugar pra mulher bonita e mulher lugar pra homem bonito. E homem bonito e mulher bonita é um padrão estético. Muita gente se refere a esse conceito como algo que surgiu do nada, mas não. Ele foi baseado na ideia da supremacia branca. Supremacia branca. De que o branco sempre foi e sempre será mais bonito. Eu conheço gente que não gosta de ficar com gente branca. Eu conheço gente negra, inclusive, que não gosta de ficar com gente branca. Gente branca também que não gosta de ficar com gente branca. Eu conheço gente que diz que tem que ser no mínimo moreninha. Inclusive chama todo mundo de sei lá, de palmito, de porquinho, de leitão. Que muita gente não enxerga que esse pensamento serve como justificativa para várias crueldades praticadas pela nossa sociedade. Nossa, começou o vitimismo. Sempre em todas as revistas e propagandas, o branco colocado como o mais bonito. Quem disse isso? E é muito dolorido ver que mesmo as pessoas que não se encaixam nesse padrão vão olhar para o ideário de beleza e tentar se encaixar, custe o que custar. Cara, você vai ficar chorando porque uma revista mostrou uma pessoa branca no negócio. Não é nem que a revista branca te chamou de feia, é porque a revista branca mostrou uma pessoa branca. A revista mostrou uma pessoa branca. Aí você vai começar, ai, porque só tem branco, cadê os negros? Quer dizer que os negros não são bonitos? Você está doutrinando a minha mente para dizer que somente brancos podem ser bonitos? Ai, cara, cadê? Onde é que eu tinha parado? Porque não é qualquer tipo estético que pode ser considerado belo. Não. Não há uma pluralidade. E é dentro dessa padronização que você vai construindo século por certo, século, o que é bonito, bom, aceitável, legal. Eu achava que você achar bonito era algo inconsciente, assim. Era algo que você, no seu consciente, você construía suas preferências. E eu nunca vi ninguém que tem exatamente as mesmas preferências. Nunca vi. Eu conheço gente que pega branco, pega preto, pega qualquer um. Mas também conheço gente que só pega preto, a gente só pega branco, a gente só pega moreninho, a gente só pega loirinha. Ai, ai. Aí você vai reforçando que a pessoa branca é o ideal em todas as situações. Por que na construção afetiva seria diferente? A mulher. Peraí. Voltei. Eu acho que eu voltei, né? Não sei como é que funciona esse aplicativo. Vou pegar uma cerveja ali. Onde é que eu tava? A mulher negra sempre foi subalterna e hipersexualizada, ou seja. Não é para você construir uma ação. O homem negro não tem lugar estigmatizado negativamente. Quer dizer, o homem negro tem lugar estigmatizado negativamente. Bandido, malandro ou negão gostoso que também hipersexualizado. Por isso não consigo pensar que nenhum indivíduo é educado socialmente para viver com pessoas negras, para ver pessoas negras como sujeitos, como dignas, múltiplas, não sei o quê. Tem gente que também tem muito internalizado essa ideia de relacionamento amor à primeira vez. Conheço estranho imediatamente me puxando por ele como num conto de fadas. Tá, tem uma galera que pensa assim, mas. E aí? Se você não enxerga o negro como pessoa, não tem como dar a ele a possibilidade de construir qualquer. Se você não enxerga negros como pessoas. Quê? Quem não enxerga negro como pessoa? Não tem como dar a eles a possibilidade de construir qualquer tipo de relação com eles. Não é simplesmente achar alguém atraente. É não dar a oportunidade de ver essa pessoa como alguém como você, que também tem histórias, vontades, gostos, habilidades. Ou seja, similar a você em toda a sua complexidade humana. Foda-se! Foda-se! Foda-se a história, foda-se a vontade, gosto, habilidade. Foda-se isso daí. Eu tenho que me atrair pela pessoa para começar. Com o patriarcado, estrutura a solidão da mulher negra. Ah, cara, eu tô com preguiça aqui de ler esses textão aqui, porque tá foda. Eu vou ler as partes que estão em destaque aqui. Se você está namorando um homem, você não é vista como sujeito, mas sempre como subalterna ao poder de decisão do seu parceiro. Quem disse isso? Você que está dizendo isso. Ninguém disse isso. Vai namorar uma mulher, então. É isso. É aqui, ó. Cadê? Por isso, muitas mulheres acreditam que a fidelidade é somente sobre as decisões masculinas. Isto é, mesmo com todas as exceções, elas precisam ver como os protagonistas de relacionamento. Cara, você tá reclamando que os homens não te querem. Aí você tá imaginando uma situação onde o homem te quer. Aí você tá reclamando que o homem, ele não te vê, ele só te vê como subalterno. Mas você não quer ser o subalterno, você quer ser o superior, você quer estar acima do cara no relacionamento. Mas ao mesmo tempo você está reclamando que você está sozinha. Cara, se decide, ou você quer estar num relacionamento ou você não quer. Se você só encara um relacionamento como uma disputa de poder, uma competição para você ver se você está acima ou abaixo do cara. Então, cara, vai ser um inferno esse relacionamento. Você vai trazer só problema. Porque, pra que essa competitividade? Eu não entendi ainda a parte do patriarcado. Mais um trecho aqui. Por mais vulnerável que seja a situação do povo negro no Brasil, a gente tem que entender que as mulheres negras também são negras. Quê? Precisam lutar por seus direitos, ter voz. Mas que direito, caralho? Vai criar cota pra namoro agora? Porra! Cadê? Ai, ai. O Estado por si só já é racista. Mano, ela tá dando uma volta enorme aqui pra falar de solidão de mulher negra. Não tô entendendo porra nenhuma, mas. Tá. Aqui outra parte em destaque. Eu, por exemplo, já ouvi várias vezes nós, mulheres negras, deveríamos nos calar porque essa pauta não é muito importante ou por não atingir a totalidade do movimento. Cara, que pauta? Ela tá falando. Ó, esse aqui tá no meio do parágrafo que ela iniciou ali. O Estado por si só já é racista, já promove o genocídio do povo negro. Tá, não é o Estado que promove o genocídio do povo negro, é as pessoas. E você, sabendo de tudo isso, de todas as dificuldades, vai fazer um boletim de ocorrência contra um homem negro? Infelizmente, muitas mulheres negras vivem nesse triste dilema. Ah, o que ela tá falando aqui é que quando uma mulher sofre um abuso por um cara, elas não denunciam porque elas não querem ser racistas com o cara. Porque elas não querem ver um cara da mesma raça que ela sofrer nas mãos do Estado. Só que ela prefere continuar sofrendo na mão do cara do que entregar o cara pra polícia, sei lá. Acho que é isso. Mas não tô entendendo nada que tem a ver com patriarcado, com solidão de mulher negra. Tá, foda-se essa pergunta aqui. A solidão da mulher negra está ligada somente às suas relações afetivas? Muita gente diz que sim, mas eu discordo. As mulheres negras têm seríssimos problemas afetivos porque desde pequena já não encontram bonecas, maquiagens da sua cor. É que. Deus do céu. Deus do céu. Encontra bonecas e maquiagens da sua cor. É inevitável que essa ideia de nunca sermos ideais, nunca faremos parte do que... Nunca faremos parte do que é socialmente aceito como belo, acarrete uma queda brusca na nossa autoestima. Caralho, a mina tá achando que ela não é aceita porque na infância não teve boneca da cor dela. Pelo amor de Deus. Quando nós falamos do genocídio da população negra, a gente tá falando que uma mãe que muitas vezes foi abandonada pelo pai da criança, cria aquele filho com o maior cuidado do mundo. E de 23 em 23 minutos, ele pode simplesmente aparecer morto. Tá. O que, que isso tem a ver com a pergunta? Tá falando que o filho é racista também? Que ele vai aparecer morto, então vai deixar ela sozinha, é isso? Ser mulher e negra pesa muito e isso mata. Vai se fuder, mano. Ser a solidão da mulher negra remonta às nossas heranças escravocratas? Eu conheço meninas de 17 anos que vivem numa solidão afetiva, que já têm certeza de que em toda a sua vida poderão contar somente com elas mesmas. Mas caralho, mano. 17 anos? 17 anos. Eu conheço o cara da minha idade que nunca beijou na boca. Eu conheço o cara mais velho que nunca fez isso. Eu conheço o cara que... Sei lá, com 30 anos, a única transa que o cara teve foi num puteiro. Foi com uma puta. A mulher tá no topo da cadeia alimentar do mercado sexual, por assim dizer. Ela pode escolher com quem ela quer ficar. Se ela quiser chegar num cara e falar, vamos transar, ela vai transar. Se ela continuar investindo, ela vai conseguir namorar aquele cara que ela quer. O cara tem que se contentar com não na cara o tempo todo. É não, não, não, não, não, não, não. 17 anos, tava no terceiro ano do ensino médio. Eu nunca fiquei com ninguém na minha escola. Eu tinha 16 no terceiro ano, fiz 17 no finalzinho. Nunca tinha ficado com ninguém na escola. E não é por falta de tentar, não é por desinteresse também, meu, no caso. É porque eu levava não na cara o tempo todo. Eu não botava isso, eu não botava culpa em alguma característica física que eu tenho, ou qualquer coisa assim. Eu falava, mano, eu sou um bosta, não sei me comunicar, eu sou feio, quem é que vai me querer mesmo? Tá certo elas. Já ouvi de muitas mulheres negras que é melhor estar sozinha do que numa relação destrutiva. Mas por que será que um relacionamento só pode ser abusivo ou violento para nós? Porque não nos veem como pessoas. Elas acham que só elas que sofrem relacionamento abusivo, elas acham que só elas que sofrem algum abuso ou qualquer coisa assim. Mulher branca nunca é estuprada no relacionamento. Não, mulher branca nunca apanha no relacionamento. Mulher branca não se sente amada, como ela gosta de dizer. Só a mulher negra. Ela fala, não é isso que a gente tá falando. É que mulher negra sofre muito mais do que branca. Só porque a gente é preta. Só porque a sociedade construiu essa imagem da gente, não sei o quê. Ai, cara. Quanto tempo que eu tô falando disso aqui já? Nossa, meia hora quase. As famílias negras acham que as demonstrações de afeto não são primordiais, porque você precisa, antes de tudo, ser forte para sobreviver, para combater, porque você precisa sair de casa e não levar um tiro, mas a gente também precisa de afeto, mas porra. Se a galera ela força a barra pra poder falar de um assunto. A gente tá falando de solidão, o texto, na verdade, era pra ser de solidão de mulher negra. Aí já tá falando de violência, já tá falando de levar tiro, já tá falando de... Cara, o que isso tem a ver com uma relação com um cara? O que isso tem a ver? Porra. Acho que aqui vai ficar bom, hein? O que você acha do termo palmitagem? Essas gírias pertencem às comunidades negras e são usadas para criticar, mesmo que com peso diferente, o machismo dos homens negros heterossexuais, principalmente aqueles que estão no meio ativista ou que se tornam famosos. Cara, eu não entendi aonde ela quer chegar. Quer dizer, eu sei mais ou menos onde ela vai chegar, mas eu quero que ela diga. Muita gente diz que amor não tem cor, mas acho a expressão muito importante, porque versa sobre a misoginia do homem negro que deixa um lastro de destruição e enfatiza toda essa agressividade quando somente assume uma relação com uma mulher branca. Tá aí. É uma inveja da mulher branca porque o cara que ela quer tá namorando com a mulher branca. Ela quer ser aceita como ela é pelo cara negro que ela quer. E outra, se o cara for bem sucedido, aí é pior ainda. O que mais? Aí a mina aqui tá falando que quando o cara tá com uma mulher negra, ele não trata ela com respeito, porque trai ela, porque bate nela, sei lá, faz alguma coisa. Quando tá com mulher branca, é um santinho. E isso tem a ver com o racismo do cara. Aqui, ó. Por isso, é importante ver na mídia casais como Thaís Araújo e Lázaro Ramos, mulheres que estão felizes e que são apoiadas pelos parceiros negros. Ela tá chorando aqui também porque tem poucos casais negros na mídia, pelo que eu li aqui anteriormente. Ela tá reclamando de racismo, mas ela mesma tá sendo racista. Porque ela só aceita. Ela só consegue aceitar para ela mesma que o casal é um casal feliz e sincero e honesto se for um casal de um negro com uma negra. Se for um negro com uma branca, aí não. Imagina só ver seu parceiro te traindo com uma mulher branca. Isso tem duplo peso e te atinge com dupla direção. Tá vendo, cara? Essa é a galera que tá reclamando de racismo. Essa é a galera que tá falando que a sociedade enxerga eles de modo diferente. Essa daqui é a galera. É a galera que acha que é duas vezes pior, que acha menos pior que o cara traia ela com uma mulher negra do que uma mulher branca. Puta que pariu. A contradição a gente acha no mesmo texto. Engraçado. Vamos lá que tá acabando isso aqui. De que forma você acredita que a solidão da mulher negra está associada ao apagamento da figura num contexto macro-social? A Apagamento da figura num contexto macrosocial? Apagamento que figura? Mas eu vou ler só a parte, parte destacada aqui, só para ver se dá para poder entender. Se não der também, eu vou pular essa parte. Mas não... Quer dizer, mas não nos veem como seres pensantes, intelectuais, cheios de questões e sentimentos, como qualquer um. Por isso, ser preterida não é sobre não ter sinônimo de um padrão estético bonito numa capa de revista. É sobre como as pessoas te veem e como vão te tratar. Sempre inferior e mal. Sequer capaz de ser sujeito. Então, aqui ela tá achando que a... Que o quê? A sociedade, será? Acho que é a sociedade, né? Porque eles só falam de sociedade. A sociedade não tá enxergando eles como... Como um ser inteligente, um ser que é capaz, um ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é por isso que eles querem ficar se reafirmando o tempo todo. Porque na cabeça deles, a sociedade inteira tá vendo eles como uns lixos. Sendo que primeiro eles que se veem como lixo, depois é que a sociedade vê eles como lixo. Aliás, eu acho que a sociedade vai te ver como lixo se você for um lixo. Se você não for um lixo, vai te ver como lixo do mesmo jeito. Mas aí é você que tem que provar. E isso qualquer pessoa. Acabou o texto aqui. Deixa eu ver quanto tempo já. Meu Deus, gastei metade, ou mais metade do podcast falando dessa merda. Ai, carai. Carai, carai, carai, carai. É, cara, isso é a solidão da mulher negra. É a mulher reclamando que os homens não amam ela, os homens negros principalmente não amam ela, que eles tratam diferente ela porque, só porque ela é negra. É a mulher justificando todas as inseguranças dela em algo externo, por assim dizer. Em algo macro, algo subjetivo. Não subjetivo. É algo... Algo que você não consegue cortar na raiz, assim. É algo que eles querem mostrar como algo estruturalmente grande que não dá pra poder combater, assim, pra noite. E que eles estão com... Que, na verdade, eles tentam combater todos os dias, mas não conseguem. É basicamente a mulher reclamando que tá sozinha. Se eu pudesse dar um conselho pra essa galera... Chega no cara. Vocês não querem desconstruir padrão? Por que vocês não param de construir seu próprio padrão? Porque todo mundo sabe que vocês querem ser aceita do jeito que vocês são. Por um cara bonito, negro, bem sucedido... Teve um dia desse que eu tava olhando no Facebook um print de uma menina falando sobre isso. Que ela tava falando que pra elas, mulheres negras, só sobram os restos. Que é o pedreiro que trabalha. O pedreiro feinho que trabalha não sei aonde. Ela tá inferiorizando um homem pela sua profissão e também pela sua cor, né? Tá chamando o cara de resto. Quem é que tá sendo o opressor nessa situação? Será que é a mulher mesmo? Ou será que é o cara que não consegue ser aceito nem pela mulher que se acha incapaz de conseguir alguém? E outra coisa. Eu acho que muita gente não gosta de se relacionar com essa galera, porque essa galera é simples assim. Quando essa galera parar de encher o saco, quando essa galera parar de pensar que as pessoas não gostam dela porque ela é negra, e sim porque ela é chata, aí ela vai conseguir fazer uma mudança significativa nessa situação, se realmente acontecer com ela. Parece um problema tão. Parece não, é um problema tão minúsculo comparado a todos os outros problemas que ela citou no texto para poder tentar forçar a barra. Um fato que ela falou é que existe genocídio negro no Brasil. Isso é verdade. Principalmente de homens negros, na verdade. Os homens, no geral, são, acho que, 92% das vítimas de homicídio no país. E desses 92%, dessa parcela, desse número, a maior parte deles é negro. Eu não lembro exatamente qual que é a porcentagem, mas eu sei que é uma maioria um tanto quanto esmagadora, até. Não sei se é negros e pardos, né? Eles colocam tudo na mesma categoria, só que na hora do argumento eles colocam todo mundo como negro. Ai, ai, ai. Na hora. Ah, tem um outro negócio aqui que eu também tinha visto. Eu tava assistindo um jogo. Acho que já faz até um mês já. Tenho esse daqui guardado. E aí apareceu um comercial. Que eu assisto na. Eu assisto um streaming de alguma TV americana, alguma coisa assim. E lá apareceu um comercial em inglês de um site chamado Black People Meet. É um site americano que ele é focado em encontros de pessoas negras. Somente pessoas negras podem se registrar no site. E lá é um Badoo para negro. Eu achei isso tão patético, mas tão patético, mas tão contraditório também. Porque eles reclamam da segregação do negro, do branco, mas eles mesmos já estão se segregando. Eles mesmos dizem que não se sentem bem quando estão com pessoas negras, com pessoas brancas. E às vezes as pessoas brancas não estão fazendo nada, elas só estão lá, na delas. O quanto de pente que eu já vi que eles falam que eles detestam rolê só com gente branca. Sei lá, achei engraçado. Eu tinha uns outros assuntos aqui para falar. Tá, vou engatar aqui. Engatar aqui. Vou aproveitando aqui que a gente tá falando sobre negro, não sei o quê, sobre racismo. Eu quero fazer um paralelo aqui com vocês sobre as afirmações que as feministas fazem sobre os homens hoje em dia. E eu quero que vocês façam um paralelo com declarações racistas. Quero que vocês façam um paralelo com declarações que as pessoas diziam, sei lá, 30 anos atrás, talvez algumas pessoas digam até hoje, sobre os negros. Porque, assim, hoje em dia a gente está vendo esse movimento feminista demonizando muito o homem, dizendo que o homem é tudo uns merda, vocês são tudo uns lixo, que vocês vão tudo pra gente porque vocês são todos os escrotos, vocês são todos abusivos, que isso e aquilo, não sei o quê. Ó, por exemplo, a frase "todo homem é um estuprador em potencial". Pega essa frase e coloca num contexto racista. Imagina se eu disser: todo negro é um bandido em potencial. Aí, qual que é a explicação delas? Porque às vezes a gente interpreta com essa declaração aqui que elas estão chamando todos os homens de estupradores. Todos os homens estupram. Elas falam: não, mas não é que todos os homens estupram, não é que todos vocês são estupradores. É que por vocês terem um pênis, vocês têm a capacidade de estuprar. Então vocês são potencialmente estupradores, não sei o quê. Só porque vocês têm um pinto. Não que vocês vão estuprar, mas vocês podem estuprar. Agora se eu chego e falo, não, mas não é que fosse que todo preto é bandido. É que pela cor da pele de vocês, a gente já sabe mais ou menos um padrão ali de pessoas que roubam, né? Os bandidos e tal, não sei o quê. A gente sabe, né, que os bandidos são todos os pretos, a maioria dos bandidos são pretos, a maioria dos bandidos são pardos, não sei o quê. Mas não quer dizer que vocês vão roubar, quer dizer que vocês são mais suscetíveis, então, né? A gente nunca sabe. A gente tem que sempre que evitar, né? Agora, mais uma aqui. Lembra, acho que foi em 2013 que surgiu no Rio o vagão exclusivo para mulher. E aí foi uma repercussão do caralho isso. Elas falam. Eita porra. Elas falaram que o vagão exclusivo é para poder elas evitarem serem gozadas, serem estupradas, serem não sei o quê, serem abusadas, serem encoxadas, serem não sei o quê. Aí, essa é a necessidade do vagão para mulheres. Aí, imagina se eu digo assim. Não precisa nem imaginar. Lembra de alguns. Acho que tem alguns países da. Tinha alguns países da Europa ou lá nos Estados Unidos, não lembro direito. Em que você tinha lugares no ônibus ou nos trens. Tinha lados opostos, tipo lado de branco, lado de negro. Eles não queriam se misturar. Aí, imagina os caras dando a justificativa, a mesma justificativa. Do tipo, ah, porque. Porque. Perdi o fio da meada aqui. O que que eu ia falar mesmo? Ah, não, é porque isso é para prevenir, né? Vai que de repente acontece alguma coisa, eles tentam roubar a gente, nunca se sabe, né? É melhor a gente tentar se separar aqui para ficar afastado. Eles ficam lá no canto deles lá e a gente fica no nosso. É só para nossa proteção, né? Que mais? Seguindo nessa linha, nessa mesma, acho que foi em 2014, 2015. Não, quando que foi? Lembra quando teve aquela pesquisa de que aquela pesquisa falsa, aliás, que acho que era 70%, 60 e poucos por cento dos brasileiros acham que mulher com roupa curta merece ser estuprada. Olha o absurdo para você afirmar que todo mundo pensa desse jeito. Acho que foi aí que começou a surgir esse papo de cultura do estupro, que é uma coisa ridícula, porque ninguém ensina o seu filho a estuprar. Ai, ai, eu lembro de um comentário que era copiado e colado em todo lugar. Era o seguinte: não ensine seu filho a estuprar. Eita. Não ensine Caralho, tá difícil hoje, hein? Não ensine seu filho a estuprar para não serem estupradores. O quê? Cara, eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Eu anotei um negócio aqui, mas não tem nada a ver. Eu vou ler exatamente o que eu anotei aqui, que pra vocês entenderem por que que eu não tô entendendo nada. Não ensine seu filho a estuprar para não serem estupradores na hora do transporte, no bar, na escola. Quê? Cara, deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. Lembra daquela época que começaram a falar que não era pra ensinar as suas filhas a não andar de roupa curta, tem que ensinar seus filhos a não estuprar. Agora você imagina se de repente fosse uma frase do tipo: ah, não ensine os brancos a não andar meia-noite na rua, ensine os negros a não roubar. Traça só o paralelo. Porque assim, é a mesma coisa, cara. Você tá generalizando toda uma classe, por assim dizer, por coisas que um ou outro faz. Você está atribuindo características, aliás, para uma classe que outras classes também fazem. Ou vai me dizer que só negro rouba. Ou vai me dizer que só homem estupra. O que mais? Eu tinha visto também uma publicação. Cadê? Tá abrindo aqui. Ah, tá, lembrei. Era uma publicação que uma mulher estava pedindo para que os homens não sentassem ao lado dela no ônibus, porque elas ficam com medo. Ou que elas ficavam torcendo para os homens não sentarem do lado dela. Cara, eu acho que vocês já entenderam a lógica, né? Imagina se um cara chega e fala: negros, não sentem do meu lado no ônibus, porque eu tenho medo de negros, eu tenho medo que negros me roubem, eu tenho medo que negros me assaltem, me matem, não sei o quê. E tenho uma publicação aqui do Afonso Solano no Twitter. Dizem que esse cara é bem SJW, mas até ele ficou indignado com essa porra. Um rapaz me disse que atravessa a rua quando vê uma menina na mesma calçada que ele, para que ela não se sinta ameaçada. O cara vê uma menina na mesma calçada que ele, aí ele sabe que mulher tem medo de homem hoje em dia, porque pregaram que os homens são tudo uns monstros. E pra ela não se sentir ameaçada, ele vai lá e troca de calçada para ela ficar mais aliviada. Agora imagina se. Vocês já entenderam, né? Ah, eu como negro vou atravessar a rua porque aquele cara branco pensa que eu sou bandido, né? Porque tá cheio de negros aí fazendo umas atrocidades, então. Pra ele não ficar com medo, eu vou atravessar a rua aqui para ele se sentir melhor, né? Para ele não achar que eu vou assaltar ele. O que acontece hoje em dia não é o contrário. Não é os brancos que se sentem mal por desconfiar de um negro quando vê um negro na rua, porque eles se sentem racistas. Agora, os homens é quem tem que se sentir mal pelo medo das mulheres, pela discriminação, por assim dizer, das mulheres. E não a mulher que tem que se sentir mal porque ela tá. Cara, ela tá sendo misândrica. Tá sendo misândrica, cara. Alguém vai ouvir isso aqui e vai falar: ai, mas mulheres, elas não são. Não tem como ser misândricas. A misoginia mata mulheres, não sei o que, não sei o que. Cara, mas o princípio da misoginia não é matar uma mulher. O princípio da misoginia não é detestar mulher. Não é pregar discurso de ódio contra a mulher. Não é o sentimento de ódio pela mulher. A parte de matar uma mulher não é só uma. Como se diz? Não é que é uma consequência, mas não é só uma reflexão desse ódio. É uma atitude. É uma atitude que. Talvez tenha sido por misoginia, talvez não, né? Talvez não tenha sido por misoginia, talvez tenha sido por, sei lá, outro motivo. Aliás, eu não acredito em feminicídio, porque um cara matar mulher por ela ser mulher, com certeza esse cara mataria várias outras mulheres por elas serem mulheres. E seria, tipo, coisa aleatória, assim. Tem que ter algum motivo por trás. Não existe isso. Por mais que o cara esteja errado nesse motivo dele, tem que ter algum motivo. Hoje em dia, atitudes assim, quer dizer, naquela época, né, atitudes assim eram encaradas como normais, não eram? Que era realmente por precaução, que os negros tinham que ficar do lado dele, lá no canto deles, e os brancos ficavam no outro canto. Agora é o contrário. Agora é um outro paralelo. Os homens têm que ficar no canto deles, as mulheres no canto delas. Eu não sei o que está acontecendo com essa galera. Eu não sei como é que essa galera não consegue ver as coisas na frente delas. Mas é a dica que eu dou para vocês. Se de repente algum dia você presenciar algum ato, sei lá, um ato misândrico, por assim dizer, um ato, um pensamento misândrico, é só traçar o paralelo com o racismo, para poder tentar mostrar para a pessoa o quão absurdo que aquilo é. Eu sei que a pessoa ela vai falar que é diferente, que tem todo o contexto histórico, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Mas, cara, é só você ver a essência, não é diferente, é igual. Bom, para finalizar aqui, eu vou anotar aqui, eu vou contar aqui para vocês o momento Fábrica de Vacilo, porque essa semana tem. Pra quem não sabe, o momento Fábrica de Vacilo é o momento que eu conto aqui as merdas, as cagadas que eu faço, ou algo que eu fiz que ou alguma coisa que aconteceu comigo que eu me fudi por culpa minha. Então, esse sábado aí, tava eu e minha namorada na casa de um amigo meu. Esse amigo meu, ele é engenheiro e tal, o pai dele, a família dele é bem de vida, tem piscina e tal. Ele chamou a gente pra passar a tarde lá. Aí esse cara, ele fez umas batidas de Askov, de vodka Askov, com um abacaxi, um leite condensado lá, não sei o quê. Pá, deu pra gente tomar. A gente ficou lá até a gente inteira tomando essas batidas, comendo salgadinho, aqueles torcida, tá ligado? Pastelzinho. E aí, enquanto eu fazia as duas coisas, eu tava lá nadando, de um lado pro outro. E vocês sabem como é que funciona, né? Você comer e nadar, beber e nadar. Principalmente bebida alcoólica. Não satisfeito com isso, eu ainda comi uns abacaxi lá e logo em seguida eu saí pra comer. Só que assim, cara, eu já tava meio zoadinho do estômago, por causa, não sei se é por causa da Ascove, eu nunca tomei Ascove, primeira vez. Então eu não sabia se era tão ruim mesmo, assim como falam. E era um puta de um hamburgão, assim, que eu fui comer mais tarde. Eu consegui até comer, mas, cara, eu quase vomitei. Quase vomitei. Foi por um pouquinho, assim, um pouquinho mesmo. É porque eu abri ainda o botão da minha calça aqui, o cinto. Mas, enfim, eu me fudi. Meu dente. Eu quebrei isso muito, de um jeito muito idiota, que foi roendo a unha. Os meus dois dentes da frente aqui, eles já são quebrados porque, por causa de cabacice minha também, quando eu era criança eu caí de boca no chão, com a boca bocona aberta, quebrou os dos dentes da frente. Ficou um círculozinho assim. Aí restaurou os dois dentes. Desde então, eles de vez em quando quebram. Um dos motivos da minha baixa autoestima é justamente porque às vezes eu ficava longos períodos com esses dentes quebrados e é feio pra caralho, né? E também porque os dentes eles são separados. Os meus dentes eles sempre foram separados. Eu usei aparelho depois de velho já. Já tinha, sei lá, uns 19 anos quando comecei a usar, acho. E Cara, eu fiquei tão feliz quando tirei o aparelho, porque meus dentes estavam tão certinho. Eu ainda corri atrás pra poder restaurar um outro dente que eu tenho aqui, que ele é de leite. E eu também não tenho os dentes laterais. Do lado dos dentes da frente já tem direto os caninos. Então, pra ficar bonitinho, aí o médico foi lá e transformou o dente aqui num lateral e tal. Ficou da hora, cara. Ficou da hora. Eu me senti gato pra caralho. Aí agora eu tô com a janelinha de novo aqui na frente. Sentindo um lixo, porque foi por culpa minha mesmo. É isso aí, cara. Eu tô falando muito caro, eu tô parecendo Supla agora. Mas é isso aí. Esses foram os assuntos que eu tinha para falar hoje. Eu fiquei enrolando muito tempo em dois assuntos, principalmente o primeiro, que eu acho que ficou chato pra caralho, porque eu só peguei e comecei a falar. Depois é que eu vi que o assunto não tava tão rendendo tanto, assim. Mas fica aí com o um encerramento, é o finalzinho da música que tocou no começo. Eu não sei qual que vai ser a música ainda, mas até semana que vem. Falou!